Porquê que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina? Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino porquê a tua cara a flutuar. Porquê que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina? Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Foi o João Pedro Paes com A Mentira, mais atrás foi Entre a Luz e a Queda, e agora vamos ficar com a Deusa e com a Xoaia já a seguir, e depois vamos ter o Paulo Castelo com Já Não Dá, bonito tema aqui do Paulo Castelo, e depois vem já aí os Dama também, e muita música até o meio-dia. Muito bom dia a todos, e obrigado a todas e a todos pela companhia. 9 horas e 12 minutos, muito bom dia. Vida é assim, é cruel, é fácil. resposta nova pra aguentar. Te dei meu coração, minha palma inteira, mas teu ciúme é uma prisão que me acorrenta. Você quis controle sobre o meu ser, me fez acreditar que eu era o problema. Mas agora eu vejo, eu sou mais forte que isso. Preciso me libertar, fugir desse feitiço. E agora eu vou sem olhar pra trás, deixar pra lá tudo o mal que me faz. Eu mereço mais, mereço viver num lugar onde eu possa renascer. Então já não dá, não quero mais sofrer. Já não dá, quero mais viver esse já não. As noites que eu fiquei esperando que um dia teu carinho viesse notando, mas foi em vão, só ilusão. Agora é minha vez de seguir minha canção. Eu busquei em ti o que nunca encontrei, um amor verdadeiro, mas me enganei. Agora é hora de acordar desse sonho e perceber que eu mereço mais que esse jogo. E agora eu vou sem olhar pra trás, deixar pra lá tudo o mal que me faz. Eu mereço mais, mereço viver num lugar onde eu possa renascer. Então já não dá, só encontrei tempestades. Eu dei de mim o que ninguém jamais. Mas agora preciso ser capaz de me soltar, de te deixar. Oh, yeah, yeah. Me deixa ir, me deixa voar. O que a gente passou, mas entenda que esse amor terminou. Não adianta mais insistir, a nossa história chegou ao fim. Você não vê o quanto mudou, aquele brilho nos olhos apagou. É hora de aceitar e seguir, deixar o passado e não mais mentir. E agora eu vou sem olhar pra trás, deixar pra lá tudo o mal que me faz. Eu mereço mais, mereço viver num lugar onde eu possa renascer. Então já não dá, não quero mais sofrer. Já não dá, quero mais viver. Esse já não dá, meu amor por ti morrer. Foi o Paulo Castelo com Já Não Dá, e agora vamos ficar com os Dama com A Calma. Pois vem já aí a Cláudia Teles também já a seguir. Muito bom dia, até já. Ela chega sem eu estar à espera, e eu não espero mais ninguém. Não se diz o meu dia inteiro, o que é que tem? Eu já te conheço bem. E lá vou eu, e lá vou eu. Como é que consegues, mesmo que me mexes, tens quando queres ir lá? Vamos pôr-nos no mudo, não há contraste que afaste esse teu jogo sujo, baby. Eu não resisto e tu sabes que não. E como por magia, as nossas roupas estão no chão. É química, virou física. Eu e tu pegamos fogo à Antártida. Não é novidade, temos prática. E a matemática é simples, sou eu mais duro a dividir por um quarto. Subtrai a lingerie vezes 3 vezes 4. E eu já perdi a conta, faz-te conta que não. E acrescentamos o X a esta nova equação. Por isso vem, vem. Eu só quero que seja meu, sabe que eu não nego e eu só quero mais. O meu amor podia ser só que eu leio tembrado. Ela chega sem eu estar à espera, e eu não espero mais ninguém. Não se diz o meu dia inteiro, o que é que tem? Eu já te conheço bem. E lá vou eu, e lá vou eu. Como é que consegues, mesmo que me mexes, tens quando queres ir lá? Normalmente fica bem. Se nós nos vemos não dá para ficar sem. Um sorriso de lado, olho brilhante, confesso, fica atrapalhado com o teu encanto. Se fica sério, fica médio e faz confusão. ilusão. E se duvidas que é sério, tens toda a razão. Sei que estás à vontade e eu estou com vontade. Nós os dois a noite inteira a fazermos maldade. É muito mais que amizade o que nós temos então. Podes ter-me se quiseres, mas eu não estou na tua mão. Estou-te a dizer a verdade, que até bate a saudade. Se vamos ficar os dois, quem sabe? Dizes, não é amor, é só calor do momento. Mas confessas que comigo fica sempre frente. E ninguém nos faz frente, eu sei. Volta-me as costas ao mundo, deixa-te ir que eu também. Ela chega sem estar à espera, e eu não espero mais ninguém. Não desdiz o meu inteiro, o que é que tem? Eu já te conheço bem. E lá vou eu, e lá vou eu. Como é que consegues, mesmo que me mexe, tens quando queres. E lá vou eu, e lá vou eu, só eu. Damas aqui com a calma e agora vamos ficar com o Fim da Tarde e a Cláudia Teles. Logo assim vão vir os Irmãos Verdade também, com a Isabela, e depois vem já aí os Iniciadores também com o tema Não Sei Viver Sozinho. Muito bom dia, até já. Yeah. apaixonado, desesperado. A tua beleza é minha certeza. Tu és o que eu quero, és tudo pra mim. Isabela, que com os irmãos Verdade, e agora vamos ficar com os Iniciadores e o Mário João com Não Sei Viver Sozinho. Depois vamos ter Conjunto Académico João Paulo também com Milton Só. E depois eu volto já a seguir. São 9 horas e 32 minutos. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. Não sei viver sem ti, amor. Manhã de fim de verão, tudo mudou.

chama-se Cada Batida, aqui com o Paulo Castelo, e agora vão ficar com os Nénamos e o Beijo da Funaná. Depois vamos mudar um pouco, vamos ter um pouco de Kizumba aqui também, já a seguir. Até já, muito bom dia. Funaná, e agora vamos ficar com um pouco de Kizumba aqui, mudar um pouco de música com o tema Só Mais Uma Vez, e depois vem o Criolo e Mi com o Senhor Joaquim Lou. Bom dia, até já. Acelera o coração no calor da noite. Dançar comigo só mais uma vez, bonito tema. E agora vamos ficar com o senhor Joaquim Ló com Crioulo em Mim, e depois vem já mais um pouco de Kizumba com Fica Só Mais Um Pouco. É o título deste bonito tema também, já a seguir. Até já. vestilhas no meio de mar, cheio de morabeira, cheio de paz e de harmonia. Eis nossas ilhas no meio de mar, cheio de morabeiras, cheio de paz e harmonia. Mas criole mi, criole bom, criole nos que da vive nos cultura. Mas criole mi, criole bom, criole nos que da vive nos cultura. Criole nos que da vive nos cultura. Criole nos que da vive nos cultura.

vazio. Uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta de ti. Sinto em mim o abandono. Uma falta, uma dor que acabou com tudo. São 10 minutos das 10 e acabamos de ouvir este bonito tema de Tony Carreira, Esta Falta de Ti. Mais atrás foi a Inês Martins com Esta Dança e muita música que vos ofereci hoje aqui de manhã. E agora vamos continuar e vamos ficar aqui com dois fados já a seguir. Para todos vós que gostam de fado e não só, depois vamos ter muitas dedicatórias, como sempre, aqui todas as manhãs até ao meio-dia. Para já vamos ouvir a Aldina Duarte com A Dor Feliz e o Camané com A Mercê de Uma Saudade. Dois bonitos fatos para vós todos, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Delfim, para o senhor Mário Lopes também, para o Augusto Silva, para o Paulo Jorge Costa também, um abraço. Para todos vós que gostam de fado, então vamos ouvir estes dois bonitos fatos. Logo a seguir vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia, como sempre. Para já, vamos lá então ficar com estes dois minutos fatos e depois eu volto já a seguir. Até já. Canteiro do teu jardim. atrás de uma dor feliz, a dor de me criar de volta aos teus braços. Toma conta de mim. Atrás de uma dor feliz, a dor de me criar de volta aos teus braços. Toma conta de mim. De uma saudade, com ele anda sempre a ilusão. O nosso amor não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. Não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. Sabemos qual a ânsia da chegada e nunca recordamos a partida. Trazemos na memória renegada a dor de uma distância sem saída. Trazemos na memória renegada a dor de uma distância sem saída. Existem entre nós sonhos calados que a vida não permite acontecer. Por vezes, se os teus olhos parares e sinto que é por ti que vou viver. Sigo os teus olhos parados e sinto que é por ti que vou viver. Recuso lamentar a minha entrega. Teus braços são a minha liberdade. O amor é fantasia que nos cega, é força que transforma a realidade. O amor é fantasia que nos cega, é força que transforma a realidade. E acabamos de ouvir estes dois bonitos fados aqui com a Dor Feliz com a Aldina Duarte e a Mercedes de uma Saudade com o Camané. E agora vamos ficar já aqui com a primeira dedicatória e vamos ouvir aqui um bonito tema. Donc on va écouter un joli thème pour Françoise qui est à l'écoute et qui nous a demandé, qui m'a demandé si on... Si on pouvait choisir sa vie, un joli thème, un peu une version. C'est une chanson de Nicole Croisil, mais avec une version ici de différente, enfin différente, très peu différente, mais une version de studio par Gérard Vermont qu'on va écouter. Juste après, on aura. Jérôme Richard avec pour danser le cha-cha-cha, et celle-là c'est pour Geneviève que j'ai offert à Geneviève aujourd'hui. Et puis il y aura aussi Georgette Plama pour Chantal avec la vipère de trottoir joli thème aussi des années 50. Et puis, beaucoup de musique, surtout. Tony Carrera aussi pour Maryse Martin. Et puis, voilà, plein de musique, plein de dédicaces que j'ai à vous offrir. Mais pour l'instant, on va écouter « Si on pouvait choisir sa vie » par Gérard Vermont. Joli thème, une chanson de Nicole Croisil que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté. Voilà, on va écouter cette musique-là, qui juste après, il y a Jérôme Richard pour danser le cha-cha-cha pour Geneviève, qui est à l'écoute aussi. Bonne journée à tous, merci pour la compagnie. Choisir sa vie, le moment de venir au monde et le pays de son enfance, sans réfléchir une seconde, je choisirais de vivre en France et de préférence aujourd'hui et de préférence aujourd'hui. Si l'on pouvait choisir sa vie en faisant le métier qu'on aime, de temps en temps j'en ai assez de me battre avec mes problèmes, mais je choisirais de chanter pour aider le temps à passer, pour aider le temps à passer. Si l'on pouvait choisir sa vie, je choisirais la vie que j'ai, avec ses joies et ses regrets, je recommencerais. Si l'on pouvait choisir sa vie, si l'avenir m'appartenait, je ne voudrais pas d'autre vie, pas d'autre vie. Si l'on pouvait choisir sa vie, lui donner la plus belle fin, comme au champ d'honneur un soldat, ou sur la scène un comédien, je voudrais mourir dans les bras de cet inconnu qui viendra, de cet inconnu qui viendra. Si l'on pouvait choisir sa vie, je choisirais la vie que j'ai, avec ses joies et ses regrets, je recommencerai. Si l'on pouvait choisir sa vie, si l'avenir m'appartenait, je ne voudrais pas d'autre vie, pas d'autre vie. Si l'on pouvait choisir sa vie, je choisirais la vie que j'ai, avec ses joies et ses regrets, je recommencerai. Si l'on pouvait choisir sa vie, si l'avenir m'appartenait, je ne voudrais pas d'autre vie, pas d'autre vie. Suivre le tempo des bongos là. deux, six, trois, comme ça, et voilà. En '56, Fidel et Guevara dansaient déjà sur d'autres pas. Leur musique, c'était pas du mambo, c'était pas du Pérez Prado. Quand ils chantaient, oh yeah, comme on va au casino. Comme si trois, comme ça, et voilà. C'était Jérôme Richard avec Pour danser le tcha-tcha-tcha pour Geneviève qui est toujours avec nous. Et maintenant, on va écouter Georgette Plana avec La vipère de trottoir. Et celle-là, c'est pour Chantal qui est à l'écoute, elle, et puis Geneviève aussi. Et juste après, on aura Tony Carrera avec Rien que pour toi. Et celle-là, ce sera pour Maryse Martin qui est toujours avec nous tous les jours aussi, qui écoute, qui va écouter cette jolie chanson que j'ai choisie pour elle aujourd'hui. Voilà. On va écouter Georgette Plana, La vipère de trottoir, et juste après Tony Carrera pour Maryse Martin. À tout de suite. C'est pourquoi sur le Sébasto, le long des murs, le soir, elle rampait en disant il faut que je l'aie. Un soir qu'il sortait de l'atelier, elle aborda l'ouvrier. Elle lui dit je voudrais t'aimer, t'as de belles mirettes, tu me plais. L'ouvrier sourit et dit « Je sais qu'on t'appelle la vipère du trottoir. Je sais combien tu fascines avec tes yeux noirs. Oh oui, je veux vivre désormais près de toi. Pourvu dans le mordant les lèvres jusqu'au sang. C'est toi, oui, toi seul qu'elle aimera follement. La vipère est mordu par le venin du mal. Il succomba, c'était fatal. Il quitta l'atelier lâchement, ses amis, sa vieille maman. Dans les bouges maintenant il joue avec des filles, des voyous. Et quand elle vient lui donner son argent et son baiser, alors elle dit: chérie, c'est moi qu'on appelle la vipère du trottoir. Je vends mes baisers, mon corps chaque soir. Tu sais que mon cœur t'appartient tout, mon costaud. Je t'aime, car pour moi t'es le plus beau. Veux-tu que je vole pour te plaire? Je le ferai. Je sens que si tu me le commandes, je tuerai. Chérie, elle sera ton esclave désormais. La vipère. Cherche partout, prêt à lui faire un mauvais coup. Lorsqu'un soir il la voit et soudain il lui barre le chemin. Tu vas revenir ou sinon? Elle lui répondit non. Alors tout surpris, il dit: je sais le pouvoir de la vipère du trottoir. Un autre s'est laissé prendre au miroir de tes yeux noirs. Pour toi, il a quitté le travail, les parents. Demain, c'est le bagne qui l'attend. Prenons la vipère doucement dans ses bras. Il dit: chérie, tu ne recommenceras pas. Alors, sans pitié, froidement, il étrangla la vipère. C'est La Vipère de Trottoir avec Georgette Plana, une chanson des années 50 pour Chantal. Et maintenant c'est Tony Carrera, Rien que pour toi, et celle-là c'est pour Maryse Martin. À tout de suite. Tu vas partir et tu dis qu'on ne va plus se revoir. C'est un adieu et je crois qu'il est déjà trop tard. Tu ne veux même pas en parler, tu veux seulement t'en aller. Disons que si c'est fini, c'est pas nous, c'est la vie. Je garderai dans mon cœur tellement de souvenirs que ni la pluie ni le temps ne pourront les détruire. Cette joie que tu m'as donnée, comment tu regrettes cet adieu. Si par hasard dans le noir tu repenses à nous deux, si ton cœur te fait souffrir et que tu veux revenir, où que tu sois, n'attends pas. Que pour toi, canto Tony Carreira pour Maryse Martin. E agora vamos ficar com aqui uma fusão de que ninguém esperava, que é aqui uma mistura com fado e kizomba, e esta é para o Luís, que está sempre connosco também. E logo a seguir vamos ter os amigos da Sobreposta com a paixão para o Sr. Braga. Até já. Tua terra clara, a guitarra chora ao fado pelas ruas da Alfama. O meu corpo só acalma quando o teu desejo me chama. O mar trouxe a saudade, o mar trouxe a canção. Agora o ritmo da Angola toca no meu coração. Deixa o fado no passado, que a noite nos vai levar. Vem meu amor junto a mim, que este som nos vai guiar. No balanço da kizomba, a saudade se desfaz. A tua mão na minha anca, o meu corpo fica em paz. O teu toque é o meu caminho, o teu amor é o meu lugar. Como o rio encontra o mar, a nossa história é assim. Não. Em mim. O teu nome é o meu segredo, a minha linda paixão. O teu sotaque é o meu abrigo no teu coração. Se a distância é uma doença, o amor é nossa cura. A nossa alma é uma só nesta linda e bela aventura. No balanço da kizomba, a saudade se desfaz. A tua mão na minha anca, o meu corpo fica em paz. O teu toque é o meu caminho, o teu amor é o meu lugar. Como o rio encontra o mar, a nossa história é assim. Como o rio encontra o mar, a nossa história é assim. Não há distância que nos separe. Pois tu vives em thank you. tampei a caixa d'água só para ver encher a mulher que vai cair. Estou ansioso para ver, tampei a boca do lobo para nenhuma se perder. E quando essa cair, vem lá dentro, é que sei que a chaleira vai ferver. Deu na televisão, acredite se quiser, que no fim de semana vai chover mulher. No fim de semana vai chover mulher. Deu na televisão, acredite se quiser. Ficar de olho aberto, esperando dar o nó. Quando essa chuva chegar, eu não quero dormir só. Meia dúzia de mulher e eu no meio agarrado. Pode vir como quiser, se for chuva de mulher, quero morrer afogado. Eu na televisão, acredito se quiser, que no fim de semana vai chover mulher. No fim de semana vai chover mulher. Eu na televisão, acredito se quiser. Quero que chova à vontade, sendo de mulher bonita, que venha a tempestade. O fenómeno é raro e não sei se vai voltar. Se for um sonho somente, não me acordo de repente. Deixa sonhar à vontade. Deu na televisão, acredite se quiser, que no fim de semana vai chover mulher. No fim de semana vai chover mulher. Deu na televisão, acredite se quiser. Deu na televisão, acredita se quiser, que no fim de semana vai chover mulher. No fim de semana vai chover mulher. Deu na televisão, acredita se quiser. Foi os amigos da sua proposta com a paixão de na televisão que vai chover este fim de semana. Mulher, bonito tema aqui para o seu Braga, mais atrás foi uma esperança aqui, uma saudade de Lisboa, aqui um fado misturado aqui com uma quizumba para o Luís, e agora vamos ficar com os exploradores do Estuga também aqui com Dá-me um Beijo, a dois à portuguesa, ou a dois à portuguesa, que me queira, para Clarice também já a seguir, e depois vamos ter mais uma vez o Tony Carreira, para a nossa ouvinte de Irene do Sudoeste, que está sempre connosco também. Vamos lá então. Muito bom dia a todos. Até já. Oh menina, anda cá devagarinho. Só te peço uma coisa. Dá-me um beijinho, só assim de leve. A lua está alta, a noite não deve. Na festa cruzamos, olhar com olhar. Eu fiz-me de forte, mas comecei a tremer já. Oh rapaz, não te esticas assim. Beijo não se pede, nasce de mim. Falaste bonito, mas olha bem. Quem corre demais fica a ver o comboio passar. Encostei-me à sombra, fiz-me distraído, mas o teu sorriso deixou-me perdido. Cheguei-me mais perto, falei-te baixinho, não me mates de sede, só quero um beijinho. Ai que insistente que lá está a tua, pensas que o olhar já tira a roupa toda, primeiro conversa, depois logo se vê. Sabes bem o que andas a fazer, e tu sabes bem. Portugal. Dentro diz que diz e o bem que não vem. A noite provoca quem diz que não tem. Tu pedes agora e eu faço-me negar. Neste jogo atrevido alguém vai cair já. O sol quase nasce, a música abranda, o teu não já dança, já não me comanda. Cheiras a perigo, risada marota, diz-me a verdade, essa boca provoca. Se calhar provoca, não vou negar, mas gosto mais quando te vejo tentar. Chega-te perto, mas sem pressão, quem sabe um beijo ou só confusão. Dá-me um beijinho, nem que seja no ar, prometo que paro, depois logo se vê já. Talvez um beijinho, mas não digas a ninguém. Disse que não, mas quis desde o além. Na dança do não e no jogo do sim, quem manda na noite não és tu nem eu. É assim. Entre provocações e risos à solta, o beijo acontece quando a vontade volta. Ah, meu beijinho, vá lá, não sejas má. É só um bocadinho. Que ainda estás aqui. Foi o Tony Carreira com Levaste Tudo Que Me Deste, para o nosso ouvinte do Sudoeste ali, a Irene, que está na nossa companhia. E agora vamos ficar com o Sebastião Presta, Ajuda, Revis, Allah Sabat, por Daniel, que pense que ela é à l'écoute, comme pratiquement tout le temps. Donc, ça sera pour elle un jour de rêve avec Sébastien Presta. Et on va terminer cette deuxième heure de programme avec Paul Trindade, qu'on va faire de tournure. Et puis, on va faire une page publicitaire et logo skiri. Então, vamos lá. Un jour de rêve, on s'est rencontrés. C'était sur une plage, allongés sur le sable. Tous les deux, on s'aimait. Une colombe qui nous regardait, qui ouvrait grand ses ailes, s'envolait par le ciel. Un jour de rêve, c'est comme un souvenir qui revient toujours en parlant d'amour, toujours aussi belle. Comme sur cette plage, un jour de rêve, c'est comme un souvenir. Qui ne doit pas mourir, qu'on aimerait revivre, surtout quand on s'aime. Comme sur cette plage, un jour de rêve, un jour de rêve. Comme sur cette plage, un jour de rêve. s'aime comme sur cette plage. Un jour de rêve, un jour de rêve, un jour de rêve. Un jour de rêve, quant à Sébastien Presta pour Daniel, je pense qu'elle l'écoute comme toujours. Et maintenant, on va écouter Paul Trindad qui a fait tourner pour terminer cette seconde heure du programme. Et depois, vamos ter uma página publicitária já a seguir. Um gesto calado, feito poesia. E eu que vivia nas sombras do vento. Achei-me nos teus braços em puro momento. Falavas baixinho, tocavas o tempo com mãos de luar em doce tormento. E cada palavra era um beijo velado, um fado cantado num corpo calado. Ai, ternura que me deixaste a sonhar. Nas tuas mãos aprendi a amar. Foi amor tão sereno e profundo, bastou para esquecer o mundo. Não houve promessa, nem jura nenhuma, só a verdade da nossa bruma. Quase querer e a alma inteira a se desfazer. Ai, ternura que me deixaste a chorar. Nas tuas mãos aprendi a ficar. Mesmo longe sinto o teu perfume fado que canto. És o meu lume. Aprendi a ficar. Mesmo longe sinto o teu perfume. No fado que canto és o meu lume. Foi o Paulo Trindade com o Fado de Ternura para terminar esta segunda hora do programa. Passam um minuto das 11 e vamos ficar já a seguir aqui com esta página publicitária. Depois eu volto já a seguir. Até já. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Où courez-vous ?

Le groupe de Ritmos do Norte também para a Maria e muita música ainda até o meio-dia. Mas para já vamos ficar aqui com Tony Carreira, Rest e Jorian, justo après. A tout de suite. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Cantou Tony Carreira para Manuela e agora vamos ficar com Bruno Lorenzini com La Parisienne à Civil por Martin e logo a seguir vamos ter o grupo Ritmos do Norte com Ai Ai Morena, Moreninha e esta é para a Maria que está sempre connosco também. Muito bom dia para ela e para todos vós que estão na nossa companhia. Até já.

olhar, mas fingiu que não viu. Também bateu o pé quando o baile ferveu. Quem namora no carnaval, namora até São João. Quem mentiu à Rosinha, dormirá no chão. Rosinha, roda a saia, já nasceu o luar. Quem não ama nesta noite, não aprende a amar. Rosinha dos limões, perfume do meu jardim, se não casas comigo, caso eu contigo enfim. Foi a Rosinha dos Limões aqui com Exploradores Tuga, aqui para o senhor Luís Gonçalves, para a sua esposa Rosinha dos Limões, aqui com uma versão marcha de carnaval, como estamos no carnaval, até calha mesmo bem este bonito tema para o senhor Luís Gonçalves. E agora vamos ficar aqui com o Jorge Guerreiro. Jorge Guerreiro, que nos vai interpretar aqui o Bará Bará Bere Bere, e esta é para a Dona Rosa, que está sempre connosco também. Muito bom dia para ela e obrigado pela companhia. Logo a seguir vamos ter mais uma vez o Tony Carreira e vários artistas também que nos vão interpretar Mãe Querida, Mãe Querida, e esta é para a minha mãe, da parte da Dona Irene, da amiga Irene, que está sempre connosco também, para ela, para a minha mãe e para a mãe dela também. E depois vem já aí um fato para o senhor Agostinho Monteiro, também já a seguir. Até já, muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bora! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho a certeza, vai pirar a sua mente. A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima está esquentando e só vai dar eu e você pra gente então fazer. Para, para. Para, para, para. Querida, mãe querida, cantou Tony Carreiro e vários artistas como a Agatha, entre outros. E esta foi para a minha mãe e para da parte da Dona Irene, da amiga Irene do Sudoeste também, e que dedica esta música à minha mãe e à mãe dela. E agora vamos ficar com o fado aqui, com o Fernando Farinha, com a Menina do Resto do Chão. E esta é para o Sr. Agostinho Monteiro, que está sempre com nós. Um abraço para ele e muita saúde, sobretudo para ele e para todos vós. E obrigado a todos pela companhia. Até já. Não tenho a janela aberta, menina do resto do chão. Não tenho a janela aberta, olhe que o meu coração anda sem morada certa. Olhe que o meu coração anda sem morada certa. Menina do resto do chão, veja lá, tenha cautela. Menina do resto do chão, veja lá, tenha cautela. Não abra o seu coração como abre abra sua janela, não abra o seu coração. Como abra sua janela, a prova desconcerta. Mas confesso à espiada, na forma que desconcerta. Mas confesso à espiada, ter sempre a janela aberta e a porta sempre fechada. Ter sempre a janela aberta e a porta sempre fechada. Nem rés do chão, nem andar me servem para a habitação. Nem rés do chão, nem andar me servem para a habitação. O que eu preciso é morar dentro do seu coração. O que eu preciso é morar dentro do seu coração. Foi o Fernando Farinha com a menina do resto chão, passou Agostinho Monteiro. E agora vamos ficar com a chuva dissolvente, com chutes e pantapés. E esta é para todos os chutes, para todos vós que gostam de chutes, claro. Para o seu Duarte e a sua esposa, para a Fátima, para vários amigos e que gostam bem dos chutes também, como eu. E então vamos ouvir esta música bonita, com a chuva dissolvente. E depois vem já aí o Jorge Ferreira com o Vida dos Namorados. Até já! Desta gente que se arrasta, mete o túnel confusão. Quente suor vespertino, mergulho na multidão. Dia a dia sem destino. Putos que crescem sem se ver, basta pô-los em frente à televisão. Não num dia se esquecer, rasgar retratos, largar minha mão. Não num dia se esquecer, como eu quando cresci. Será que ainda te lembras do que fizeram por ti? E o que foi feito de ti? E o que foi feito de mim? E o que foi feito de ti? Já me lembrei, já me esqueci. Te livrares do peso desse amor que não entendes, vais sentir uma outra força, como que uma falta imensa. E quando deres por ti entre a chuva dissolvente, és o pai de uma criança no seu feito de ti. Já Foi a chuva dissolvente aqui com chutes e pontapés para todos vós que gostam de chutes. E agora vamos ficar aqui com o Jorge Ferreira com o Vila dos Namorados. Logo a seguir vem a Amália Rodrigues com Lisboa Antiga para o seu Joaquim. Até já. esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das coiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam. Sempre airosa, o branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais, das festas. Seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. On s'est connu dans un grand bal musette. S'est revu dansant dans une guinguette. On a conclu que la vie était chouette. De ce jour-là, on fait toujours la fête. On s'est revu dans les grands bals musettes. On a prévu de faire toujours la fête. Toujours ensemble, on danse à la guinguette. Jour contre jour, c'est le tango qui nous arrête. Te souviens-tu qui nous a plu? Te souviens-tu? C'est ce jour-là qu'on s'est connu. Te souviens-tu de ce tango de l'imprévu? C'est ce jour-là que l'amour nous a convaincu. Le souvenir désir. Te souviens-tu de ce tango de l'imprévu? C'est ce jour-là que dans tes bras je suis venue. Thank you. sa pluie. Viens, c'est ce jour-là qu'on s'est connu. Souviens-tu de ce tempo de l'imprévu. C'est ce jour-là que l'amour nous a convaincus. Le souvenir de ton sourire et de ton rire et l'avenir qui nous remplit d'un grand désir. Te souviens-tu de ce tempo de l'imprévu. C'est ce jour-là que dans tes bras je suis venu. C'est le tango des souvenirs avec l'orchestre de Frédéric Bouch. Et voilà, on va checker comme juste pour les autres de tout, qui ont anda par là, non, anda là para diante, assim é que é. Até já. Não te atrasas no caminho, que quem vai para amar o outro não vai tão devagarinho. Com passo decidido, como quem sabe onde vai. O amor quando é sentido não espera pelo amanhã. Não perde o dia, nem temo o bem nem o mal. Se o vento te fizer parar, não deixes o sonho cair. Que quem aprende a amar, aprende também a ir. Anda, anda, paz agora. Lembra-te que quem ama um dia nunca vai sozinho mandar. Mas tem parar, que amar é ir em frente, sem medo de amar. Anda lá para diante, cantar os exploradores tu. E agora vamos ficar aqui com a Boheme, uma versão em fado, uma versão em português aqui e não mais, Charles Aznavour. Até já. Falo-vos de um tempo antigo que os mais novos já não vão saber. Montmartre tinha luazes, mesmo à janela a florescer. E aquele quarto tão

partito. Tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, il tempo passerà. Amigos ouvintes, estamos mesmo a chegar ao meio-dia. Vou-vos deixar aqui com a RDP Internacional e com as notícias de Portugal e do mundo. Quero-vos desejar uma boa continuação desta terça-feira, uma desta quinta-feira, fim de semana já que está aí à porta. Amanhã estará cá o Sr. Lourenço convosco, fim de semana à porta, exatamente, com muita música para vos oferecer também. Espero que gostaram. Eu fiz por melhor, como sempre. Algumas músicas aqui novas também para todos vós que estão aí desse lado e que estão na nossa companhia todos os dias. Muito obrigado a todos. Boa continuação desta quinta-feira. Um bom fim de semana. E até para a semana, se vos quiser, eu voltarei com mais músicas, mais fatos, mais dedicatórias, como sempre. Tudo cá de bom da nossa música bem portuguesa. Até lá, um grande abraço a todos. Sejam felizes, sejam prudentes. E até para a semana, até uma próxima. Muito bom dia.